Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. São os sons do rock psicadélico e rock progressivo, por vezes também krautrock e música exótica. E esta semana é um programa todo ele dedicado a canções lançadas em 1972, de discos que completaram durante o último ano 50 anos, 5 décadas. Durante este último ano, de facto, fomos aqui e ali pescando alguns álbuns marcantes que saíram há 50 anos, como por exemplo Harvest de Neil Young, Transformer de Lou Reed, Pink Moon de Nick Drake ou o Ziggy Stardust de David Bowie, tudo discos que saíram durante 1972. No entanto, hoje vamos percorrer aqui outros discos, uns mais obscuros, outros nem por isso, mas que de alguma forma também ficaram esquecidos neste último ano na Floresta Encantada. Por isso, só temas de 1972 há 50 anos e começamos com Steely Dan, a banda formada por Walter Becker e Donald Fagen, a banda de Nova York e de jazz fusão, lançou em 1972 o registro Can't Buy a Thrill e lá podemos encontrar esta Do It Again, uma das canções mais emblemáticas de Steely Dan, e a começar também a Floresta Encantada com algum balanço que vai ser cortado já imediatamente com uma proposta que nos chega do Reino Unido. Pertence a Sandy Denny, talvez a maior voz da folk britânica. Infelizmente deixou-nos cedo demais, mas também nos deixou uma série de discos, não só com os Fairport Convention, mas depois também a solo. E em 1972, em setembro de 1972, saiu o registro Sandy, o segundo álbum a solo de Sandy Denny, onde ela cruza as referências da folk britânica com as guitarras e os outros instrumentos do rock, e um dos temas que podemos encontrar neste trabalho de Sandy Denny é a faixa Tomorrow is a Long Time, Sandy Denny há 50 anos no registro Sandy, lançado, claro, em 1972. Time. I've been on this lonely road so long. Does anybody know where it goes? I remember the last time the signs pointed home, a month ago. Rented cars and empty motel rooms lead you everywhere but home. Crowds of people shouting how they love the show. Times I lift this load. Come tomorrow, I'll be gone again. Roads of sorrow coming to an end for me. The endless crowds of faces. Just keep on wearing a smile. Countless times and places lead me back. Please take me. Times I lift this load. Come tomorrow, I'll be gone again. I'll be gone again. Roads of sorrow coming to an end for me. Falar de 1972 é também falar do quarto álbum dos Carpenters, saiu em junho, o registro A Song For You, um dos maiores sucessos de sempre dos Carpenters, também famoso pela sua produção muito, muito exuberante neste ciclo de canções por parte de Richard Carpenter e Karen Carpenter, incluindo esta canção belíssima que acabamos de escutar, talvez um dos momentos mais lamechas de sempre a passar pela Floresta Encantada, mas faz todo o sentido também aqui nesta sequência, Rhodes Ode, os Carpenters em 1972, também há 50 anos, Sandy Denny com Tomorrow Is a Long Time para o registro Sandy. Seguimos agora para um álbum lançado por John Lennon e Yoko Ono, Sometime in New York City, o quarto álbum de Lennon e Yoko Ono, na verdade o terceiro de John Lennon após a saída dos Beatles, saiu em junho de 1972, é um álbum muito político, um álbum duplo, dividido entre a parte de estúdio e a parte ao vivo, sendo que na parte ao vivo John Lennon e Yoko Ono contam com Frank Zappa, com a participação de Frank Zappa em concerto, mas na parte de estúdio e como disse, um álbum muito político. Podemos encontrar a faixa Angela, é uma música dedicada a Angela Davis, ativista política e defensora dos direitos humanos, grande lutadora pela questão racial nos Estados Unidos da América. John Lennon e Yoko Ono, num álbum marcante de 1972, ainda um ano com muitas questões sociais na rua, especialmente nos Estados Unidos da América, e ainda com uma guerra no Vietnã a decorrer. Sometime in New York City, de disco marcante de John Lennon e Yoko Ono, fica para ouvir a faixa Angela. Set to live, oh, that I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on. The guns that wait to be stuck by at my side is gone. And there ain't no one going to turn me around. Ain't no one going to turn me around. There's people around who tell you that they primeiro na Floresta Encantada, John Lennon e Yoko Ono, com a faixa Angela, para o registro que a dupla lançou em 1972, Sometime in New York City, o quarto álbum de Lennon e Yoko Ono. Entretanto, estivemos com os Big Star, também passar por 1972 e não falar do álbum de estreia de Big Star. É um erro, porque é um álbum fundamental, muito influente, apesar de vendas muito pobres, chegou mesmo a ter ótimas críticas e a massa crítica dos Estados Unidos achava mesmo que esta iria ser a maior banda da década. Isso não chegou a acontecer, mas este conjunto de canções é de facto único e brilhante por parte de Alex Chilton e Chris Bell, as mentes criativas por trás dos Big Star, banda de Memphis, que tem aqui um dos seus momentos gigantes, Number One Record, lançado em abril de 1972. Estivemos com The Ballad of El Gudo na Floresta esta encantada num programa todo ele dedicado a canções lançadas há 50 anos em discos editados em 1972. Passamos agora para Terry Callier, um músico norte-americano natural de Chicago. Lançou uma trilogia de discos fundamentais a inícios dos anos 70, para além da sua estreia em 1968, depois os registros Occasional Rain de 72, What Color Is Love de 72 e no ano seguinte, em 1973, I Just Can't Help Myself, uma sequência brilhante por parte de Terry Callier. Vamos até ao registro What Color Is Love, lançado em agosto de 72, onde Terry Callier funda aqui a soul com alguma psicadelia, e desse registro de Terry Callier escolhemos You're Going Miss Your Candy Man. Terry Callier, no álbum What Color Is Love, lançado há 50 anos, em agosto de 72. I do declare you're gonna miss your candy man.

heal the ring and love the daughter. I want to heal the últimos minutos com muita soul, funk e psicadelismo. Primeiro com Terry Callier, You Going Miss Your Candy Man. E entretanto estivemos com Stevie Wonder, ele que precisamente entre 72 e 73 tem aqui também uma sequência fundamental de registros. Só em 72 lançou duas obras-primas, Music of My Mind e também Talking Book. Talking Book que já passou várias vezes pela Floresta Encantada e por isso mesmo hoje fomos até Music of My Mind de Stevie Wonder e escolhemos Keep On Running para rodar na Floresta Encantada, neste programa todo ele dedicado a álbuns e a canções lançadas em 1972, há 50 anos. Vamos continuar com mais uma e agora fica para ouvir um tema de Caetano Veloso, foi em 72 que lançou precisamente Transa, um registro que reúne não só canções em português, mas também canções em inglês, e é com um desses temas em inglês que ficamos agora na Floresta Encantada, You Don't Know Me. Caetano Veloso, nesse álbum fundamental que é Transa, lançado em 72, agora na Floresta Encantada. Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind the wall. You don't know me. Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. war. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Nasci lá na Bahia de Mucama, confeitor. O meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Laia, ladaia, sabatana, ave maria. You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and lie, la daia, sabatana de Maria. Lie, la daia, sabatana de Maria. Lie, la daia, sabatana de Maria. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Supporting waves of bliss, Mother Divine's precious kiss brings with love the light of wisdom and the gift of eternal freedom. To me, it's a river, like all traveling natures. Depression makes all the difference to me. Oh, this is that. I am that, thou art that. All the difference to me. You've got me, girl, on the run around, run around, got me all around town. You've got me, girl, on the run around, and it's getting me down. If you wanna find a lover, then you look no further, for I'm gonna be your only. Searching at the start of the season, and my only reason is that I'll get you. Sequência de três músicas na Floresta Encantada, primeiro com Caetano Veloso e o Don't Know Me, o regresso a Transa. Pelo meio, os Beach Boys, All This Is That, uma das faixas que podemos encontrar em Carl and the Passion So Tough, o 18º disco dos Beach Boys, lançado em maio de 1972, um álbum de grande transição para a banda. Por exemplo, Bruce Johnson saiu do grupo no final das gravações deste registro. O álbum que foi agora também revisto e estendido para uma nova coletânea, Sail on Sailor 1972, e que celebra precisamente os 50 anos sobre este período dos Beach Boys, e o tema que escutámos lá atrás, All This Is That, uma balada com a voz de Dennis Wilson, que era o baterista dos Beach Boys, mas que aos poucos se foi revelando também como compositor e dono de uma voz única entre aquelas vozes angelicais dos Beach Boys. E, entretanto, estivemos com a estreia dos Roxy Music, aconteceu também em 1972, quando a banda ainda tinha no seu seio Brian Eno, que participou nos dois primeiros discos de Roxy Music, e estivemos então com o tema Lady Tron, uma das músicas mais essenciais e marcantes deste período inicial de Roxy Music, há 50 anos, em 1972. Estamos quase a fechar a Floresta Encantada desta semana. Obviamente muitos álbuns mais poderiam ter passado na edição desta semana da Floresta, um programa dedicado a álbuns lançados há 50 anos, em 1972, mas para o final acabámos por escolher um dos mais importantes para para o rock and roll, Exile on Main Street, dos Rolling Stones. É o 10º álbum da banda, um álbum duplo e também o primeiro dos Rolling Stones em que todas as faixas são inéditos, ao contrário dos álbuns anteriores, em que aqui e ali havia sempre uma versão. Tem tantas coisas boas como demais, mas é neste equilíbrio que está o sucesso deste Exile on Main Street, um álbum de facto marcante no percurso dos Rolling Stones. Saiu em 1972 e é ainda hoje um dos mais celebrados discos de rock and roll de toda a história. Vamos ficar com a faixa Torn and Frayed. São os Rolling Stones em 1972 e a fechar a Floresta Encantada desta semana. Just put that weed right off the street. Bam, to follow.